Emissão 199ª dos Cantos da Casa. Um programa de Otávio Fonseca e Pedro Ramajal para a Esquerda.Rádio. Esta emissão, subordinada ao tema A Infância e a Música Portuguesa, foi concebida por Álvaro José Ferreira, fundador da Comunidade de Amigos do Lugar ao Sul e colaborador do blog A Nossa Rádio. A criança tem direito à educação, que deve ser gratuita e obrigatória, pelo menos nos graus elementares. Deve ser-lhe ministrada uma educação que promova a sua cultura e lhe permita, em condições de igualdade de oportunidades, desenvolver as suas aptidões mentais, o seu sentido de responsabilidade moral e social e tornar-se um membro útil à sociedade. Assim reza o princípio 7º da Declaração Universal dos Direitos da Criança, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 20 de novembro de 1959. Em início de ano letivo, os Cantos da Casa retomam a série A Infância e a Música Portuguesa, apresentando o repertório relacionado com a escola e com o que nela se ensina, ou devia ensinar, nos primeiros anos: ler, escrever e contar. Sem esquecer outras atividades, designadamente as que contribuem para o desenvolvimento da sensibilidade musical e artística em geral. Porque a vocação última do ser humano é criar e fruir o belo. No fundo, cumprir-se como pessoa. Como diria o professor Agostinho da Silva, não se deseja uma escola que se limite a formar soldados para a guerra da produção. A escolha de repertório e respectiva sequência são da responsabilidade de Álvaro José Ferreira, fundador da Comunidade de Amigos do Lugar ao Sul e colaborador do blog A Nossa Rádio. Uma forma de ouvir a música portuguesa. Os Cantos da Casa. Cheio de alegria, vou me divertir. Bom dia,

voz macia. Ali chegaram para aprender o sonho, a vida, a poesia. Vinham de longe, vinham sozinhos, lá da planície, lá da cidade. Ali chegaram para aprender o sonho, a vida, a poesia. Nas canções que nos trouxeram os meninos cantores do município da Trofa, Gonçalo Pratas, Maria João e o Grupo Trovante, a criança vai pela primeira vez para a escola. Aí, toma contacto com meninos de várias cores e aprende a primeira lição. Qualquer cor de pele é boa e vale por igual quando se trata de seres humanos. As cores são então os motivos das primeiras cantigas. A seguir, vêm as notas musicais, os meses e as estações do ano. A criança não gostava da chuva e do vento, próprios do inverno, mas depois de lhe ser ensinado que são necessários ao equilíbrio da natureza, passa a encará-los com outros olhos e ouvidos. Era uma vez um menino branco, chamado Miguel, vivia numa terra de meninos brancos e dizia: tão doce, porque branco leite saboroso, porque branca neve linda. Mas certo dia o menino partiu numa grande viagem e chegou a uma terra onde todos os meninos são amarelos. Arranjou uma amiga chamada Flor de Lótus que, como todos os meninos amarelos, dizia: é bom ser amarelo, amarelo girassol, mais areia amarela da praia. O menino branco meteu-se num barco para continuar a sua viagem e parou numa terra onde todos os meninos são pretos. Fez amigo de um pequeno caçador chamado Lumumba que, como os outros meninos pretos, dizia: é bom esse preto com a noite, preto como as azeitonas, preto como as estradas que nos levam por toda a parte. O menino branco entrou depois no avião, que só parou numa terra onde todos os meninos são vermelhos. Escolheu, para brincar aos índios, um menino chamado Pena de Águia, e o menino vermelho dizia: terra onde todos os meninos são castanhos. Aí fazia corridas de camelo com um menino chamado Ali Baba, que dizia: é bom ser castanho como a terra do chão. É tão bom ser castanho como voltou à sua terra de meninos brancos, dizia: amarelo como o sol, preto como as escola, os meninos brancos pintavam em folhas brancas desenhos de meninos brancos. Eu fazia grandes rodas com meninos sorridentes de todas as cores. Eu tenho verde, amarelo, azul, marinho. carnal, verde e castanho. Verde, amarelo, azul marinho, encarnado, verde e castanho. De verde vestia a campina, sorridente ao sol da manhã. Amarela era uma flor pequenina que apanhei para dar à mamã. Amarela era uma flor pequenina que apanhei para dar à mamã. Com a prenda do padrinho, sem lápis agora, eu tenho. Verde, amarelo, azul marinho, encarnado, verde e castanho. Verde, amarelo, azul marinho, encarnado, verde e castanho. De azul pintei o mar sem fim, e o céu de azul vai aparecer. Encarnada era a rosa ao pé de mim, de tão linda não a pude colher. Encarnada era a rosa ao pé de mim, de tão linda não a pude colher. Com a prenda do padrinho, fez a vida agora, eu tenho. De preto cobri a noite escura, onde ninguém se quer aventurar. Castanha era árvore madura, com tantos frutos a enfeitar. Castanha era árvore madura, com tantos frutos a enfeitar. Com a prenda do padrinho, seis lápis agora, eu tenho. Verde, amarelo, azul marinho, encarnado, preto e castanho. Verde, amarelo, azul marinho, encarnado, preto e castanho. De cores enchi o coração, para falar com o que me rodeia. Amarelo encarnado ali estão, para lhes dizer adeus volta e meia. Amarelo encarnado ali estão, para lhes dizer adeus volta e meia. Com a prenda do padrinho, seis lápis agora, eu tenho. Amarelo, azul marinho, encarnado, preto e castanho. Verde, amarelo, azul marinho, encarnado, preto e castanho. Com sete notas só, inventamos as cantigas para a mãe, para a avó, para os amigos e amigas. É com sete notas só, inventamos as cantigas. Com dó, mais um mi, vai surgindo a melodia. Nota colá, nota colí, vai-se cantando todo o dia. Com sete notas só, inventamos as cantigas para a mãe, para a avó, para os amigos e amigas. É com sete notas só, inventamos as cantigas. Notas vão entrar uma após outra, pé ante pé, para se poder cantar. Com sete notas só, inventamos as cantigas para a mãe, para a avó, para os amigos e amigas.

abrilinho volta ao ninho. Vem aí o gavião, voa alto, pia fino, não tem medo do trovão. Só tu abril mil talentos, do teu lado a primavera, ai rosa. Fica livre de tormentos, alcança o sol e a lua, amigo de uma quimera. Quem a tem chama-lhe sua. Abrilinho, volta ao ninho, vem aí gavião, voa alto, pia fino, não tem medo do trovão. Só tu abril mil talentos, do teu lado a primavera, ai rosa, quem por ti espera? Fica livre de tormentos, alcança o sol e a lua, amigos de uma quimera. Quem a tem, chama-lhe sua. Talentos, do teu lado a primavera, ai rosa, quem por ti espera? Fica livre de tormentos, alcança o sol e a lua, amigos de uma quimera. Quem a tem, chama-lhe sua. Primavera, verão, outono, inverno, não esquecer. Primavera, verão, outono. está tão escuro e frio. Nunca uma noite tão longa se viu. Tudo se cala, a porta se cerra. Ninguém mais fala do que a noite encerra. As flores murcharam, aves emigraram. E tudo dorme à face da terra. E tudo dorme à face da terra. E é então que debaixo do chão, entre as raízes e a confusão, algo desperta, água não nos alerta, iluminando toda a escuridão, iluminando toda a escuridão. E devagar e bem de pé, entram os gromos pela chaminé, e sem ruído falam ao ouvido, quando dormimos sem nos acordar, e contam histórias que fazem sonhar. Nos sonhos entram, ficam a brilhar, dão-nos presentes, sonhos transparentes, sonhos de luz para nos guiar, sonhos de luz para nos guiar. Chegou a altura de irmos à procura de uma outra luz que ilumine mais fundo e brilhe enfim um sol dentro de mim. O mesmo sol que ilumina o mundo, o mesmo sol que ilumina o mundo. Desde os tempos antigos, vem a chuva comigo, da montanha d'água, de seus cumes altíssimos. Vem a chuva comigo. Entre a luz dos relâmpagos, relâmpagos que brilham, fulmíneos relâmpagos, vem a chuva comigo. Entre as andorinhas, andorinhas azuis que gritam, vem a chuva comigo. Atravessando o pólen sagrado, vestida de pólen, vem a chuva comigo. Desde os tempos antigos, vem a chuva comigo. Fonte a cantar, ribeiro a saltar, rio a correr, e que volta à sua casa no mar, onde vai descansar, dormir e sonhar, antes que de novo torna a ser nuvem numa chuva abençoada, fonte a brotar, rio a correr e mar uma vez mais. água, gotinha azul no mar. Que foi no bem, no ar, chuva abençoada, fonte a cantar. Ribeiro a saltar, rio a correr, e que volta à sua casa no mar, onde vai descansar, dormir e sonhar, antes que de novo torne a ser no bem, no ar, chuva abençoada, fonte a brotar, rio a correr e mar uma vez mais. Mais e mar uma vez mais. Chuva, porque cais, vento, onde vais? Pinga, pinga, pinga. Chuva não cai e o vento não vai. A chuva lava a rua, a viúva leva o guarda-chuva.

misturei as letras todas, fiz uma grande confusão. Agora a olhar para elas, agora a olhar para elas, já nem sei como elas são. Amigo, escreve-se com A e garrafa com G. Homem, leva um H, cão, começa por C. Esta agora não foi má, quanto ao resto já se vê. Misturei as letras todas, fiz uma grande confusão. Agora a olhar para elas, agora a olhar para elas, já nem sei como elas são. As letras são bem diferentes e difíceis de escrever. O E parece ter dentes, o O não para de encher. Já tenho os miolos quentes, ainda tanto para aprender. Misturei as letras todas, fiz uma grande confusão. Agora a olhar para elas, agora a olhar para elas, já nem sei como elas são. O B tem duas barrigas, uma pequena e outra maior. O R não vai em cantigas e ficou só com a menor. Ai, vê lá, tu não me digas, cada vez estou pior. Misturei as letras todas, fiz uma grande confusão. Agora a olhar para elas, agora a olhar para elas, já nem sei como elas são. M e N são parecidas, contudo não são iguais. Têm umas pernas compridas e outras coisas que tais. Já me chega de partidas, já estou farto, isto é demais. Misturei as letras todas, fiz uma grande confusão. Agora a olhar para elas, agora a olhar para elas, já nem sei como elas são. A dança do B. Um dia o boi, o burro e o besouro, o borrego, o búfalo e a borboleta repararam que os seus nomes começavam todos por B. Disseram ao mesmo tempo: que bonito! O bacalhau, o berbigão, o besugo e o búzio lá no mar repararam que os seus nomes também começavam por B. Disseram todos assim: que bonito! Veio logo uma baleia de longe a gritar: esperem, esperem aí por mim. Catarina foi à fonte, Constança da fonte veio, Cristina subiu ao monte, Cecília vai pelo passeio. O ABC já eu sei, com o C vou escrever, coelhos, cobras, cacei, carros, comboios e correr. Peguei no lápis, já está, é tão fácil este C. Fiz a curva, vim para cá e pronto, já acabei. Catarina foi à fonte, Constança da fonte veio, Cristina subiu ao monte, Cecília vai pelo passeio. O ABC já eu sei, com o C vou escrever, coelhos, cobras, cacei, carros, comboios e correr. Peguei no lápis, já está, é tão fácil este C. Fiz a curva, vim para cá e pronto, já acabei. Peguei no lápis, já está, é tão fácil este C. Fiz a curva, vim para cá e pronto, já acabei. Esta é a história do xarope do amor. É uma história em que cada palavra com o som se escreve com C. Porque o C antes de um E ou de um I lê-se como se fosse um S. Lê-se se e si. Por exemplo, ciência. Fascinante! A cegonha celeste era casada com o cisne César, cientista. Tinham 5 filhos e um morcego fascinante com 100 anos, que era eletricista.

é mesmo muito engraçada. Vestidinhos, topas de alças e prefere andar calçada. Maçarotas, quatro tranças, uma coroa na cabeça. Todo dia canta e dança, não há quem não a conheça. Faz desenhos de palhaços e adora composições. Decora toda a lição, nunca erra as operações. Tem uma grande ambição e avança com desembaraço na invenção de um feitiço para ir de carroça ao espaço. Três colares ao pescoço, é mesmo muito engraçada. Vestidinhos, topos de alças e prefere andar calçada. Maçarotes, quatro tranças, uma coroa na cabeça. Todo dia canta e dança, não há quem não a conheça. Lá no sul, no fim de março, há uma comemoração da estação da primavera. E é com grande emoção, com carinho e coração, que abraça e diverte as crianças, pois para ela a perfeição é viver numa festança. Três colares ao pescoço, é mesmo muito engraçada. Vestidinhos, topos de alças e prefere andar calçada. Maçarotes, quatro tranças, uma coroa na cabeça. Todo dia canta e dança, não há quem não a conheça. É? É, sim, senhor. É o é. E o que é ser é? É simplesmente ser o que é. A quinta letra do alfabeto com o que se escreve estrada, esquilo, esquecer, escada, escrever, etc. E eu? Eu também. Ah, tu? Tu? Eu não sei. Pergunta à mãe. Uma história para a Eva adormecer ou entreter. Era uma vez uma estrela que no céu estava a luzir. Quando a Eva ia vê-la, a estrela punha-se a rir. E a enguia, que era espia, estava sempre a espreitar. Espreitava, mas não via a estrelinha a brilhar. Bem feito! Sou a G ou sou a G? Vou perguntar ao papá. Ele pensa e logo vê a resposta que me dá. Posso escrever general, posso também gaguejar. Posso dizer genial, posso às vezes gargalhar. Guida, Guilherme, Glória, nomes que contam uma história começada pelo G. Hei de aprender a gostar de tanto garatujar. Tu vais ver que até já sei. O galo cantava, o gato lambia, o galgo corria, o gordo comia. A garota nadava e gostava. A Gegé era velhota, o gado estava no prado. O ganso era gabarola, o mar trazia a gaivota. O gaio fugiu da gaiola, a guita estava partida. Mas que grande, grande fita. Sou a G ou sou a G? Vou perguntar ao papá. Ele pensa e logo vê a resposta que me dá. Posso escrever general, posso também gaguejar. Posso dizer genial, posso às vezes gargalhar. Thank you.

Era uma casa tão pequena que ela quase desistiu, desapontada. Não cabiam os convidados, só se acaso se pusesse a mesa grande de lousa na esplanada. Resolveu-se pela badala e avisou o raposo do intento. Apesar do tamanho diminuto do lugar, era escusado adiar o casamento. Laranjinha e raposinho assim casaram numa noite calorosa e contente. Vaidosos e orgulhosos, esposo e esposa se tornaram e viveram amorosos para sempre. Para sempre. Amorosos para sempre. Para sempre. X, risquinho para cá, risquinho para lá, já está, cruzou. Feita a cruzeta, entrou na lixa, no luxo e na lixeira. Depois o X quis lavar as perninhas e foi brincar no peixe, entre outras letrinhas, ou serão espinhas. O chá da Pérsia queria jogar xadrez, uma vez com seu pajem Xavier. Dom Xavier, constipado em seu chá embrulhado, precisava de um xarope e de uma xícara de chá para ganhar a partida de xadrez ao chá. A última letra é o Z do nosso abecedário. Foi primeiro o ABC e depois todo o rosário. Letrinhas são 23, como Z nenhuma é. Com zelo lê uma vez, Zélia, Zulmira e Zé. O zangão zumbidos faz, a zebra risquinhas tem. Zumba caiu o cartaz, zabumba bumba lá vem. A última letra é o Z do nosso abecedário. Foi primeiro o ABC e depois todo o rosário. Letrinhas são 23, como Z nenhuma é. Com zelo lê uma vez, Célia, Zulmira e Zé. O zangão zumbidos faz, a zebra risquinhas tem. Zumba caiu o cartaz, zabumba bumba lá vem. A última letra é o Z do nosso abecedário. Foi primeiro o ABC e depois todo o rosário. Letra o Z do nosso abecedário. Foi primeiro o ABC e depois todo o rosário. Se cala. 8. 4 e 3 são 6. São nada, são 7. E para quem olhar de pernas para o ar, o 6 é o 9 nos nossos papéis. Nos nossos papéis vamos desenhar caminhos e camas, barquinhos no mar, árvores e casas e vacas com asas. Posso desenhar o que me apetecer, e que ninguém diga tu não sabes ler, porque até o meu nome eu já sei escrever. És maluco. Até logo, tchau. Deus. Graças à inspiração musical de José Jorge Letria, José Barata Moura, Afonso Dias, Francisco Fanhais, Maria de Vasconcelos, Carla Moreira e Maria João, a criança aprendeu todas as letras do alfabeto e até já sabe escrever algumas palavras. Muito mal está a aritmética e trataremos de a melhorar um pouco mais adiante. Agora, há que saber os ditongos, as sílabas tónicas, a classificação das palavras quanto à acentuação, os nomes coletivos, etc. Nada de complicado com as cantigas de Maria de Vasconcelos. Estou a aprender a ler de um modo engraçado. Já sei as letras todas de cor e salteado. Vogais são só 5, A, E, I, O U. E as outras consoantes já sei eu, já sabes tu. Agora que as desenho já as vou poder juntar, que as vogais tal como nós vão gostar de andar em par. São várias as misturas, toca combinar. Saber os ditongos é fácil a cantar. Ai, ai, ai, é o ai. Só chamar a palavra Tidibu. Maravilha! Vamos cantar a cantiga. Tidibu. palavras têm sílabas e eu já sei contar. Uma é forte, as outras fracas, consoante eu acentuar. Se a palavra tem acento, é tão fácil acertar. Essa sílaba é que é forte, vamos lá verificar. História, música, lição, matemática, francês, também canção e sedução, papéis, heróis e português. História, música, lição, matemática, francês, também canção e sedução, papéis, heróis e português. As palavras têm sílabas e eu já as sei contar. Uma é forte, as outras fracas, consoante eu acentuar. Se acabar na letra I ou então na letra U, é a última que é forte, digo eu e dizes tu. Abacaxi comi aqui, queijo, peru, xuxululu, vi javali, corri, fugi, tabu, cru e urubu. Abacaxi comi aqui, queijo, peru, xuxululu, vi javali, corri, fugi, tabu, cru e urubu. As palavras têm sílabas e eu já as sei contar. Uma é forte, as outras fracas, consoante eu acentuar. E é a última também, se acabar em consoante, tirando o M e o S, olha exemplos adiante. Escrever, mandar telex e fax, usar verniz, anel, colar, comer, caril, sensacional, sol, gira, sol, amor, rodar. Escrever, mandar telex e fax, usar verniz, anel, colar, comer, caril, sensacional, sol, gira, sol, amor, rodar. Então e Alecrim, e Dinis, ou Jesus, acabam em M e em S. E também a última é a sílaba forte. Sim, porque antes há a letra I ou a letra U. Tem sempre a ver com as vogais. Ah, pois, tudo percebido. Quando não há nada disto, só me tenho de lembrar que é a penúltima que é forte. Não há como me enganar. Bola, gato, pata, choca, sapatilhas, bailarina, cavaleiro, arco e flecha, menino, menina, tudo certo, maravilha, brinco, maravilha antiga, escala, adoro e aprendo, tenho amigos e amigas. Olha o senhor Ega que ajuda a estudar. Quanto à sílaba tónica, ele vai verificar qualquer palavra que eu lhe queira perguntar. Aguda, grave, voz, bruxula, ele vai classificar. Viva o Senhor Ega! Viva o Senhor Ega! Viva, viva o Senhor Ega, que me diz como acertar. Para que ele me diga tudo, eu vou ter de o pôr assim. Alinhado com as sílabas, começo pelo fim. O A fica na final, na penúltima é o G. O E na antepenúltima, e o Senhor Ega tudo vê. Olha o Senhor Ega que ajuda a estudar. Quanto à sílaba tónica, ele vai verificar qualquer palavra que eu lhe queira perguntar. Aguda, grave, voz, bruxo, ele vai classificar. Viva o Senhor Ega! Viva o Senhor Ega! Viva, viva o Senhor Ega, que um exemplo vai mostrar. Lançar, poste, perdim, brindim. Quando a última é a tónica, a palavra é aguda. É o A do Senhor Ega, é assim que o Ega ajuda. Quando a última é a tónica, a palavra é aguda. É o A do Senhor Ega, é assim que o Ega ajuda. Olha o Senhor Ega que ajuda a estudar. Quanto à sílaba tónica, ele vai verificar qualquer palavra que eu lhe queira perguntar. Aguda, grave, voz, bruxo, ele vai classificar. Viva o Senhor Ega! Viva o Senhor Ega! Viva, viva o Senhor Ega, que outro exemplo vai mostrar. Fada, medrinha. Se a penúltima é a tónica, a palavra é pois então. Grave como que Diego, o Senhor Ega é campeão. Se a penúltima é a tónica, a palavra é pois então. Grave como que Diego, o Senhor Ega é campeão. Olha o Senhor Ega que ajuda a estudar. Quanto à sílaba tónica, ele vai verificar qualquer palavra que eu lhe queira perguntar.

é uma fonte de água viva que jorra desde Adão e Eva para dar o nome às coisas que eram órfãs à deriva. Todas as línguas são águas, umas vivas, outras mortas, umas ditas estrangeiras, mas todas regam bem as hortas e cumprem função nas ribeiras. Vê as águas a passar debaixo daquela ponte. Vão ver o mar e ao chegar trazem o mar a ver a fonte. A fonte das palavras já falou grego e latim, e se agora fala inglês, muda a corrente, é assim, muda o som de quando em vez. Vê as águas a passar debaixo daquela ponte. Vão ver o mar e ao chegar trazem o mar a ver a fonte. Que fizeste das palavras? Que contas darás tu dessas vogais de um azul tão apaziguando? E das consoantes? Que lhes dirás ardendo entre o fulgor das laranjas e o sol dos cavalos? Que lhes dirás quando te perguntarem pelas minúsculas sementes que te confiaram? Depois de Maria de Vasconcelos, ouvimos o grupo Cabeças no Ar, chamando-nos a atenção para a importância das palavras, e Eugénio de Andrade dizendo um poema da sua autoria que nos interroga sobre o modo como lidamos com elas. Vamos então voltar aos números e à tabuada, pois só com ela bem sabidinha é que as contas saem sempre certas. Com a ajuda de Maria de Vasconcelos e de Fausto, tudo se torna mais fácil. A mãe mais pequena. Eu desenho os algarismos e com os números vou contar. 10 escrevo 1 e 0 e é só continuar. Logo depois 13, 1 e 3, um gato maltês. 14, 1 e 4, dentro de um sapato. 15, 1 e 5, conto, canto e brinco. 1 e 6, 16, e não ando aos papéis. 17, 1, 7, vou tocar trompete. 18, 1 e 8, eu dou-te um biscoito. Se cantares comigo, que sou teu amigo. 19, nada mais me demove. 20 são duas dezenas, faço uma troca apenas. Escrevo dois e a seguir as unidades a subir. 70, 80, 90. Sem demorar, chegamos ao 100. Sem pés para andar, assento bem e tem. E para acabar, e nada, nada ficar. Sem patas, um pato não consegue andar. Mais um dia, dois mais dois moscardos, ao esquecer em três dias seus quatro burros pardos. Foram ver cinco primos nas seis mais seis colinas, que os sete sóis ergueram nas oito Filipinas. E viram nove vacas, viram dez mais dez bois, tão gordos onze dezas, doze e doze, para pois! Um dia, dois mais dois moscardos, largaram por três vezes seus quatro burros pardos. E foram cinco a cinco, pois há nesses seis bois tão gordos sete vezes, oito e oito, para pois! Divididas no relógio por três ponteiros que avançam sem jamais parar. O mais pequeno diz as horas, o maior diz os minutos, o terceiro é dos segundos, o mais rápido a rodar. No mostrador há 12 números, servem para dividir. Da meia-noite ao meio-dia e de volta a concluir. Cada hora tem 60 minutinhos sempre a andar. Um minuto tem 60 segundos a contar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Entre cada um dos números que há no mostrador, passam 5 minutinhos para contarmos com rigor. É tão bom ser pontual, não me quero atrasar. Como já sei ler as horas, já te posso ensinar. 8:05, 8:10 e depois 8:15. Quando o grande está deitado e para a direita está virado. Chega aos 20, aos 25 e aos 30 ele fica em pé, apontando para baixo, 8:30 é o que é. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. A partir da meia hora para contar vou ao contrário. Não me quero enganar nem perder-me no horário. 25 para as 9 e faltam 20 para chegar. Falta um quarto quando o grande para a esquerda se deitar. Faltam 10 e faltam 5 minutinhos para acabar. E quando aponta lá para cima são 9 horas a tocar. Olha as horas e os minutos e os segundos a avançar. E não fica nada tonto o relógio a rodar. Só vemos contar 5 em 5 é uma grande ajuda para saber ler as horas. Sim, e ao contar 5 em 5 aprendemos a tabuada do 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40, 45 e 50 e ainda 55 e 60 para concluir o relógio. Eu só quero é que o tempo passado a estudar seja bem pequenininho para ter tempo de jogar. A matéria é tão mais fácil se é decoro a cantar. E assim já sobra tempo, muito tempo para brincar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac. O Natal aproxima-se e as férias são muito desejadas. Para a despedida do primeiro período, Maria de Vasconcelos traz-nos uma canção com muitos animais que desejam a todas as crianças um Feliz Natal. Em janeiro, estaremos de volta porque há muito mais coisas para aprender. Esta é a história da Zizi, Sua Alteza, e da amizade com Z. E nesta história, todas as palavras com o som Z se escrevem com Z. A zebra Alzira é da realeza. Toda a gente gosta da Zizi, Sua Alteza. É encantadora, de grande beleza. Única no mundo com toda a certeza. O que ela mais preza é a amizade e a alegria. E como é cozinheira de primeira categoria. Adora fazer jantares petiscadas com amigos e vizinhos. Muitos convidados. Em dezembro organiza a ceia de Natal e vai para a cozinha com o seu avental. Cose pãezinhos com azeite e faz bolos sortidos, azedas com nozes e um belo cozido. Convida a cantar o pardal azul com a sua banda as vozes do sul. O grilo, o zumbido, gazeta, a cigarra, o búzio, buzina e a arara, algazarra. Pela corda pampa desliza Luzia, a gata cinzenta salta e rodopia. Faz malabarismos com 14 bolas, uma dúzia de pinos, mais 18 argolas. Zulu a macaca com muita destreza, voa no trapézio, que grande proeza. O sapo azeitona faz incríveis magias e tira da cartola o coelho Zacarias. espalha a pureza, pede ao afilhado o bezerro banzé para cantar um fado. Ofalista! Canário topázio, entra desgarrada, e a burra donzela também zurra uma quadra. O zebu zebadeu e a gazela alfazema, com zangão zigue-zague dizem um poema. Viva a nossa Zizi, pela gentileza, nobreza, grandeza e também singeleza. Vinho traz o Pai Natal, com guizes, pozinhas da aurora boreal. A vaca zumira e Zezé o burrinho aquecem felizes o Deus menino. O leão francês é o rei Baltazar, ergue a sua taça para finalizar. A grande amizade que não tem igual, e que seja para todos um feliz Natal. Toda a gente gosta da Zizi, sua alteza é encantadora, de grande beleza, única no mundo com toda a certeza. Viva a nossa Zizi, pela gentileza, nobreza, grandeza e também singeleza. E há grande amizade que não tem igual, e que seja para todos um feliz Natal. Está pronta a 199ª emissão dos Cantos da Casa. Ideia e concepção de Álvaro José Ferreira, fundador e animador da comunidade de amigos do Lugar ao Sul. A lista dos temas musicais e poemas, devidamente referenciados, que preencheram esta edição dos Cantos da Casa, pode ser consultada no blog nossaradio.blogspot.com. Um programa de Otávio Fonseca e Pedro Ramajal para a Esquerda.rádio. Os Cantos da Casa.